1-0, depois pela direita, chão nacional 1-7. Arizona desse Monarch. Controle Salvador, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 04 Nono. Decolado, passa 1.500 metros, redação Rono. Rono 4 Nono, contato radar, redação Rono, nível 2360. Projeto 2360, Rono 4 Nono. Quando possível, solicita a Leda ou Máxima. Sim, autorizado Leda e Rono 4 Nono. Autorizado Leda na presente, Rono 4 Nono. Agora, radinhar e decolar. Zona 0, ventona 0, 0 grau, zona 7. 804, centro cristal, vista para 3, no hotel, vista na zona 2. 0, 3, 3, 7, 8. O avião 05, autorizado PROA ECO, caminhão 120 decimal 8. PROA ECO 1208, o avião 05. Confirmando a intenção, é só que é emitida a pista na 7. 1-0, devido ao vento forte. Sim, alongue a perna do vento e aguarde o cruzamento para girar a base. E aí, avisa o contrato do próximo autoque, na 1-0 e também com o guardião. Sim, esse é a 6213, retornada aos 4-0, estamos controle de Salvador, 1-0, decimal. 3-0, muito boa tarde, Michelin, 2-3. Boa. Boa tarde, Steiner 23, decolado, São Paulo, faça 2 e 3, 0. Boa tarde, Steiner 23, decolado, São Paulo, voo 380, Veludo. Direto, Leda, Aguardando o final da série. Altitude contém de voo 340. Solo mesmo é frequência 1-28-35, alternativa 1-25-11. Autorizado, 1-0-0 graus, 1-5-9. 4463, decolado 151, chama o controle de Salvador 208, vou voltar. Controle 208, Zulfari 463, obrigado, não se viu. Salvador, muito bom, boa tarde, Zulfari 463, com a Coral no caso. Coral no Bravo, 1-0, Zulfari pista para 3 minutos e também na 02. Thank you. Norte de Timor Leste Fica. Saia 8506, aqui no Estado. Saia 8506, contato com o radar, mantém o nível 070, vou virar de ponto. Avisão funcionador, atenção em esposo do Brasil. Guardião 05, chame e final para o Pátio do Brasil. Chama final para o Pátio do Brasil, guardião. Deixa para 2 mil pés, autoridade de atitude de altitude da pista 1-0. Contale a emissão de altitude de parte e reporte para o deserto. Como a gente 1-0 na pista. Deixa para 4.000 pés, que não dá no 0.2, e a chegada a pouco. pista de chegar na ponte,